Todos aqui se lembram do nome Exército da Fita Vermelha. Esta organização do mal, liderada por um general chamado Vermelho, quis dominar o mundo. Mas antes de conseguirem, foram destruídos por um único rapaz, chamado Son Goku. Na altura, um cientista brilhante chamado Dr. Gero, que desenvolveu armas androides, mais conhecidas por humanos artificiais, teve a sorte de conseguir escapar. Ao mesmo tempo, o Magenta, filho do já falecido general do exército da Fita Vermelha, assumiu as vontades do seu pai. Com os vastos fundos da empresa farmacêutica vermelha que ele tinha, esperou calmamente para refazer o seu exército. O tempo passou, e o Dr. Gero, que continuou a desenvolver os humanos artificiais secretamente, converteu-se ele próprio num. Mas foi vencido por Goku e companhia uma vez mais, perdendo a sua vida para a sua própria criação, o Android 17. Depois, o Goku e os outros tiveram de combater a derradeira arma biológica, o Cell, que ainda estava a ser desenvolvido. Foi uma luta renhida, mas eventualmente eles conseguiram vencer. Depois destas numerosas baixas, o Magenta aparentava ter desistido da reconstrução do exército da Fita Vermelha. Mas, ao saber que o Dr. Hedo, o neto do Dr. Gero, era um gênio ainda maior do que o seu avô, o Magenta decidiu tirar partido deste talento para reacender as chamas da vingança. Então este é o neto do Dr. Gero. Dr. Hedo, 24 anos. Ele tem mestrado ou doutoramento? Ele tem as melhores qualificações. Veja só isto. Carmine apresenta. Foste tu que fizeste isso? Sim. O pai do Hedo era o segundo filho do Dr. Gero com a sua falecida esposa. Quando andava no ciclo, Hedo perdeu os dois pais num acidente. Apesar de ser uma criança, ele seguiu a vida com a sua herança. É tão brilhante que fez o doutoramento aos 14 anos. Mas depois disso, nunca conseguiu entrar para nenhum laboratório, talvez devido à sua personalidade peculiar. Ao que tudo indica, ele tem vindo a realizar a sua própria pesquisa com o pouco que resta da sua herança. Isso é conveniente para nós, não é? Eu quero que ele venha cá agora. Tragam-me já um chá. Compreendido. Terá de esperar 3 meses. Pelo chá? Não, senhor. O Dr. Hedo está atualmente a cumprir pena na prisão. Com licença. Na prisão? O que é que ele fez? Ora bem, ele invadiu uma morgue, roubou 3 corpos, construiu uns androides básicos e meteu-os a trabalhar numa loja para angariar dinheiro. Não consigo perceber se ele é um gênio incrível ou nem por isso. De qualquer maneira, a sua técnica com androides parece exímia, tal como a do Dr. Gero. Não podemos negar, o seu talento é essencial para restabelecer o exército da Fita Vermelha! Es completo. Tu deves ser o Dr. Haddo. Estávamos à tua espera. Oh, desculpa. Eu sou... O presidente da farmacêutica vermelha, certo? Loth! Como é que tu sabes quem é que eu sou? Faço as minhas pesquisas. Que tipo de pesquisas? Olha, tu aí a conduzir. Andaste a observar-me hoje de manhã quando eu estava no parque exterior, não foi? Eu achei-te suspeito, então decidi seguir-te. E como é que o fizeste? Hachimaru! Vem cá! É um agente ciborgue construído a partir de uma abelha. Depois de eu mandar seguir-te, tu foste ao escritório do presidente da empresa farmacêutica vermelha falar sobre mim. Isso é incrível. Mas ainda não sabes o porquê de falarmos de ti, pois não? Eu acho que consigo imaginar. Não apanhei a conversa do início. Mas ouvi a frase fita vermelha. Bom, seja como for, entra no carro. Nós investigamos os teus gostos. Devia chegar-se mais para lá. Sim, é para já. Vou parar ao pé da porta. Com certeza. E conta-me lá, como é que foi na prisão? Espero que os outros não te tenham chateado muito. Chatearam logo no início quando eu apareci. Mas por coincidência acabaram todos por morrer de forma misteriosa. Estou a ver. Os meus sentimentos pelo seu avô, o Dr. Garo. Sinceramente, não me interessa muito. Eu era uma criança e nem sequer sei como é que ele morreu. Eu nem conhecia o homem. Bom, estranhamente, estou empenhado nessa pesquisa de androides, tal como era o teu avô. Para tentar criar um verdadeiro humano artificial. Perfeito! É exatamente isso que eu procuro. Perder aquele gênio foi complicado. Agora que o meu pai morreu, sou eu quem financia as pesquisas. Compreendo. Então agora, em vez do gênio Dr. Gero, encontrou seu próprio supergênio Dr. Haddo, ao vivo e a cores. Pois, exatamente. Então, e o que é que achas de me ajudar? Eu providencio qualquer financiamento e condições que precises. E pago-te por unidade uma recompensa de 300 milhões. O que fazer? Então... E o que é que te preocupa? Muitos não sabem, mas a empresa farmacêutica vermelha deu a cara publicamente pelo exército da fita vermelha e deu também o dinheiro, correto? Quando eu ainda era criança, os meus pais odiavam o meu avô pelo que ele se tornou, influenciado pelo exército da fita vermelha. Oh, eu não sabia que sabias disso tudo, rapaz. Ainda por cima, eu sou fã de super-heróis fortes e bem parecidos. Se assumirmos que o objetivo do exército da fita vermelha é dominar o mundo como sempre foi, então o senhor e os seus super-heróis são inimigos do mundo, certo? Tu és um rapaz fascinante. Pode parecer que queremos dominar o mundo, mas o grande propósito é eliminar os que são perigosos ou os que me resistem para criar um mundo pacífico dedicado ao bem-estar da sociedade. De certa forma, eu sou um campeão da justiça. Resumindo... Quero usar a força para fazer do mundo o que quer que ele seja. Bom, para mim, que não tenho grande interesse em dominar o mundo, nada me interessa para além da pesquisa. Estás reticente em aceitar este trabalho comigo. E se eu te pagasse 1 bilhão por unidade? Não me vai deixar recusar, pois não? Nem por isso. Bom, então que escolha tenho eu? Sim, essa é uma ótima forma de ver as coisas. Mas só para que saibam, não foi por me ameaçarem com uma arma. Eu aguento até um certo ponto, porque injetei uma droga especial. Além disso, o veneno desta abelha é muito mais... mortal. Mesmo que sejas um humano artificial, isto destrói-te num abrir e fechar de olhos se ainda tiveres partes humanas. Eu aceitei vir trabalhar consigo porque acho absolutamente fascinante a ideia de gastar muito, muito dinheiro para construir o maior e melhor androide de toda a história. Mas vou reforçar que não tenho interesse nas suas ambições, Sr. Magenta. Compreende? Então quem é o vosso maior alvo? O grupo que aniquilou o céu. Que foi o Hércules? Não, não foi. Ele é um dos do grupo, mas de acordo com as nossas investigações, é uma organização secreta e ligada à Bulma da Corporação Cápsula. Da Corporação Cápsula? A família mais rica do mundo? Nunca ouvi histórias más sobre eles. Mas há! Há inúmeras histórias de testemunhas que viram pessoas a voar pelo ar, a entrar e a sair da sede deles. Segundo as nossas investigações, é possível que sejam aliens. Aliens? Pois, pensa nisso. Achas mesmo que eles conseguiriam construir aquele sistema de cápsula imbatível das suas naves sem nenhuma tecnologia alien? Os aliens querem dominar o planeta através da Corporação Cápsula. Essa teoria é ridícula. Já sabia que ias dizer isso. Vê lá isto. Já foi há alguns anos. Achas mesmo que poderia existir alguém assim? Eles são aliens. Existem aliens a lutar uns contra os outros aqui na Terra. Temos de admitir que desta vez a organização da Bulma conseguiu vencer, não achas? Mas se isso é verdade, por que é que a equipa da Bulma não domina a Terra através da força de uma vez por todas? Porque primeiro querem nos pôr a nós, meros humanos, como escravos deles. Quando conseguirem transformar o planeta no seu paraíso ideal, hão de destruir a humanidade de uma só vez e trazer os seus amigos aliens para viverem cá. O céu foi a maior invenção que o teu avô alguma vez criou. Ele enviou-o para atacar a Corporação Cápsula, onde estão a usar uma organização secreta de aliens para os ajudarem a controlar todas as riquezas do mundo. Mas o céu foi destruído. E depois os androides 17 e 18 traíram-nos e juntaram-se ao lado deles. Este inimigo é realmente formidável. Certo. A equipa deles inclui o terrível Bubu e o grande demónio coraçãozinho de Satã. Então e a famosa Doutora Bulma também é um alien? Provavelmente. Precisamos de um herói. Pois, precisamos. Achas que tens o que é preciso para criar o derradeiro androide, rapaz? Que pergunta mais ridícula. O meu propósito acabou de mudar porque eu vou criar o maior e melhor humano artificial de todo o universo. Fixe, não é? Sim, muito bem. O regresso do Exército da Fita Vermelha está para breve. Estás bem? Sim, sim. Muito bem. Treino feito por hoje. Toma. Estiveste bem hoje. Sinceramente, tens mais aptidão que o Gohan, quer dizer, que o teu pai. Então já me podias ensinar a fazer o ataque Kikoa com as minhas mãos, como o Goten e o Trunks fazem. Já te expliquei. Não vou ensinar isso até teres as bases aperfeiçoadas. Tu ainda não consegues voar. Mas isso é tão difícil. Pois claro que é. Tenta lá. Não forces nada. Deixa-te ir. Faz isso e o teu Ki vai assumir o controle. Não é preciso apressar nada. Tu ainda só tens 3 anos. Tens muito tempo. Ainda por cima tens sangue Saiyan a correr dentro de ti. Quando lhe apanhares o jeito, vai ser fácil. Oh, Mestre Satã. O que foi? É verdade que se o papá quiser, pode ser ainda mais forte que o avô? Que o avô? Ah, estás a falar do Goku. Bem, é verdade. Sim, mas agora já duvido um bocado. Mas eu nunca vi o papá a lutar. Porque ele nunca teve de lutar. Quando chegar o momento, acontecerá. Agora vai lá. Vai-se chegar atrasada. Ok. Vemo-nos depois do infantário. Hum. Então, Videl. Ah, esta tarde. Tens algum tempinho livre durante esta tarde? Esta tarde? Acho que vou estar ocupado a treinar. Porquê? A classe de combate que eu treino vai ter um torneio hoje. Então não vou conseguir ir buscar a panda à escola. Se não te importasses, ia-te pedir que fosses lá tu buscá-la, por favor. E o Gohan? Oh, o Gohan está ocupado com o relatório de uma pesquisa que tem de apresentar e anda fechado no quarto há dias. Que idiota! Outra vez não! Satan Pest, por favor! Eu vou lá! Obrigada pela tua ajuda! Vai por volta da uma, ok? Eu dou-te uma cervejinha para compensar! Mas eu já vos disse que só bebo água! Ah, pois é! Então ofereço-te um peluche fofinho ou algo do género? Porque é um peluche? Satan! Muito obrigado. Já soube que me vais safar e vais buscar a pá outra vez. Deixa-te disso. O que é que estás a fazer, Gohan? Um relatório sobre insetos. Há não muito tempo, descobriram umas formigas incríveis numa ilha do sul. Quando o perigo espreita, as formigas brilham e transformam-se. Do género super guerreiras, não? Eu não quero saber de nada disso. Quero saber se esse teu relatório é assim tão importante que não possas ir buscar a tua filha à escola! Ah, Satan! Mas tu podes ir, não é verdade? E porquê é que tu também não fazes um treininho de vez em quando? Não há como prever quando é que o inimigo voltará a atacar! Hã? Achas mesmo que isso vai acontecer outra vez? E se acontecer, o pai, ou melhor, o Vegeta pode sempre ajudar, não é? Ainda não perdi as minhas skills. É pesado. Ah, é? É o teu antigo fato. Este fato dificulta-me o trabalho. Acabou. Eu vou buscar a pano por ti. Onde é que já se viu a própria filha? Muito obrigado, Satan. Depois eu ofereço-te outro peluche, está bem? Que raiva! Mas eu alguma vez disse que gostava disso? Ele hoje está cá com um feitiozinho. Tu perturbaste o meu treino. Tu és o grande coraçãozinho de Satan, certo? Desculpa desiludir-te, mas eu sou simplesmente o Satan. Como assim só Satan? É complicado. Tu pareces mesmo um super-herói antiquado. Ao menos dizias que pareço vintage. Infelizmente para ti... Quem eu sou? Ainda é segredo de estado. Essa marca. Eu lembro-me de a ver quando ainda era Kami. Se bem me lembro, era do exército da fita vermelha. Hã? Oh, meu, agora é que meti o pé na poça. Já agora, como assim quando eras Kami, hã? Ha! Não fizeste bem o trabalho de casa. Achas mesmo que te vou dizer? Vá, anda lá. O exército da fita vermelha foi destruído há muito tempo. E os desejos do seu cientista sobrevivente, Dr. Gero, desapareceram depois disso. Juntamente com o Cell. Era suposto eu praticar toda a minha força hoje, mas... já percebi que está fora de questão. Não precinto nenhum Ki. Tu ou és um robô ou és um androide. Quem te construiu? Consegues pressentir isso tudo? Estou impressionado. Mas é segredo de estado também. Vá lá, não me venhas agora dizer que planeavas lutar comigo. Correto! Mas agora, os meus planos acabam de incluir a tua morte. Não leves isto muito a peito. Estou só a seguir ordens. Vamos lá despachar isto então! Ah! palavras. Confesso que fiquei desanimado. Pensei que me ias impressionar mais. Ficou em pedacinhos? Que seca, queria ver-lhe a cara morta. Não o posso deixar andar por aí. Que edifício é aquele? Estás tu. Adama! Bem-vindo de volta. Sim, voltar. Gama! Foste impressionante, Gama 2. Assisti a tudo através dos teus olhos. Muito obrigado, doutor. É muito gentil. Mas para um simples teste, sou capaz de ter exagerado um bocadinho. O quê? Existe outro? Oh, esquece. Não, tu tomaste a decisão certa. E mais importante que isso, quando fazes uma entrada em grande ou uma saída gloriosa, fica fixe fazeres uma pose. Não acredito que ele sabia quem nós éramos. Tu é que disseste para lhe pormos o logo do exército da fita vermelha. Viste-lhe o corpo? O corpo? Não foi preciso, eu explodi com o corpo dele. Não foste muito cuidadoso. É impossível ter sobrevivido a isto. Tu viste, não viste? Olha aqui. Hã? É só uma luz. Se aquilo era o Satã, então mostramos os nossos trunfos à organização inimiga. Tem calma! Pelo menos eles nunca descobrirão onde está localizada a nossa base secreta. E mesmo que descubram onde estamos, tudo o que temos de fazer é aniquilar a organização inteira, não é? Estás tão tenso, Gama 1. Organização? Não, tu é que estás desleixado. Carmina, persista! Presumimos que o Son Goku e o Vegeta são dois dos chefes e são adversários muito poderosos. O terrível Bubu está aqui também. Além do mais, ainda não conhecemos a extensão dos poderes tenebrosos do Hércules. Está tudo bem. Estas são as minhas melhores criações e acho que está visto que o Gama é perfeito para lutar depois de hoje. Não é bom o suficiente. Tu derrotaste o Satã com alguma facilidade, não foi, Gama? Sim! Até fiquei meio desapontado. E este é o neto genial do Dr. Gero, pessoal. Diz antes que sou o neto super genial. Se a tua invenção super genial deixou o Satã escapar, temos de engendrar um plano e depressa. Não se preocupem. Nós conseguimos mostrar a força do Gama. Quando eu começar a usar estes dados, vou conseguir fazer muitas cópias do Gama a uma velocidade considerável. Quando conseguirmos destruir a Bulma e o resto da sua organização secreta do mal, os militares e a polícia que devem ser os colegas deles serão insignificantes. Vamos dominar este mundo corrupto num abrir e fechar de olhos. Falando de outras coisas, Dr. Redo, até ao Cell Max ficar pronto, quanto tempo é que falta? Cell Max? Não se preocupem, desde que tenhamos os nossos gamas, o Cellmax não vai ser necessário. Eu perguntei quando. O Cellmax? Deixa-me pensar. Esse vai demorar um pouco mais a criar. Eu pensei que tivesse dito que estava quase pronto. O Cellmax em si está quase pronto, mas programar a mente dele vai demorar um bocadinho mais de tempo. Quê? Tu sabes há quanto tempo que eu estou à espera? Com todo o respeito, Comandante Magenta, foi o senhor que pediu uma máquina mais forte do que alguma vez foi vista. Mesmo que demorasse mais a ser feita. Cheira-me que tu não gostas muito do Cellmax. Porque ele não tem perfil de super-herói. E também, não me agrada o facto do Cell ter vindo da base de dados do Dr. Gero. O poder do Cell foi demonstrado. Tu viste as notícias da altura, certo? Mas o programa era demasiado complexo e não o conseguimos reproduzir. Eu pensei que tu poderias trazê-lo de volta com ainda mais potência do que antes. Isso seria mais fácil, claro. Mas tenho uma consulta agora às 5. Se não tivesses perdido tempo com os teus gamas, já terias acabado o Cellmax há muito. O Cell é um tipo de android que se cultiva adicionando células especiais aos poucos. É natural que demore um bocadinho mais de tempo. Acho que me devias agradecer por eu ter aproveitado esse tempo para desenvolver os gamas também. Basta! Eu não quero saber! Faz o Cellmax! Isto é um monstro terrível, Comandante Magenta. Aviso-lhe que é muito mais poderoso do que o Cell que conhecemos no passado. Ele é o nosso número um para mostrar o poder da fita vermelha. É que, se nós o ligarmos e o lançarmos ao mundo assim, vai ser um enorme desastre. Mas porquê? Quer perder o controle sobre ele e perder o mundo inteiro que diz querer dominar, Comandante Magenta. Os gamas tratarão de todos os pseudo-heróis sem que tenhamos sequer de usar o Cellmax. Depois disso, pode então ativá-lo para mostrar que tem poder ao resto do mundo. Tens a certeza que podemos confiar nesses gamas? Absolutamente. Ui, isto é muito mau. Satã, que se passa? Que estranho estares ali a para mim. Buma, o Vegeta está aí? Não, não está. Para variar, está a treinar com o Bills. Olá, já andam assim há 3 semanas. O Goku também? Sim, claro. Eu lembro-me que tu tinhas uma forma de contactar o Whis. Diz a esses dois para virem imediatamente. Então, passa-se alguma coisa? Sim. Não posso falar agora, mas está para acontecer uma coisa muito perigosa. Está bem. Eu vou chamá-los. Entretanto, tenho umas coisinhas para fazer. Já sei! Vou precisar de feijões mágicos. Tu já ias virar a boneca outra vez, não ias? Já não te dissemos 1000 vezes para manteres a calma? Desculpa. Aconteceu. Podes, por favor, ultrapassar isto? Não podes ficar aí sentado para sempre, Vegeta. Vais acabar por ficar para trás. Tu sabes que há o Jiren e há o Broly. Oh! E muitos outros tipos poderosos por aí, não sabes? Está calado e não me chateies. Isto também faz parte do treino. Não me tentes enganar. É impossível isso fazer parte de um treino. Son Goku, tu não fazes a mínima ideia. Do quê? Que o tão incrível e poderoso Jiren tinha um nível de poder que não era assim tão acima do nosso. Hã? O Jiren nunca aplicava esforço e poder em vão. Mesmo quando estava a meio de uma luta, ele deixava o corpo e a mente relaxados, exceto no momento em que ia atacar. Ah, sério? O teu inimigo não consegue prever um ataque que surge do nada e a sua força é gigante. Para além disso, preservas a energia. De certeza? O Jiren provavelmente fazia-o instintivamente. Por isso é que estou a treinar o meu interior primeiro, porque eu não consigo fazer isso. Bravo! Bravo! Oh. Incrível! Incrivelmente incrível, Vegeta! Eu não posso acreditar que tenhas reparado nisso! E tens razão! Treinar simplesmente o corpo e levá-lo até ao limite não é de todo a única coisa a fazer e a preparar! Mas ainda demoraste a perceber. E o Goku ainda nem sequer conseguiu chegar lá, é de compreensão lenta. Oh, já sei! Vamos fazer um duelo amigável entre vocês os três. O quê? O Broly também? Deves estar a brincar. Ele melhorou um bocado. Mas volta e meia ainda perde as estribeiras. Se ele se passa, este mundinho pode ser totalmente destruído. Isso é verdade. Muito bem! Goku e Vegeta é convosco então. Broly, por favor, senta-te, vê e aprenda o que é estar num duelo amigável onde não podes perder o controlo. Está bem. Whis. Quanto tempo estive eu a dormir desta vez? Muito bom dia, Bills. Ora bem, no fuso do planeta Terra foram aproximadamente 4 meses. E então, acordei antes do tempo. Há sempre muito barulho e está a cheirar bem. Quem é aquele? Aquele ali é o Broly. Oh! O Broly? O que é que alguém como ele está aqui a fazer? É impossível o Freezer chegar até nós, certo? Eu trouxe-o porque ele aqui está seguro. Não podem trazer pessoas assim à toa! Isto não é o da Joana! Aqui está, vá. Diz alguma coisa. Obrigado. Obrigado por me acolherem. Tu também? Quem és tu? O meu nome é Lemo, senhor. Pertencia ao exército do Freezer. Então é daí que veio o cheirinho bom. Vem cá. Ok. Oh, isto é muito bom. O que é que tu fazias no exército do Freezer? Era empregado de mesa, mas cozinhava de vez em quando. Muito bem, tu podes ficar. Oh, mas que raio, é tão pesado. Oh, estás com bom ar. Olá. Vocês também estão por aqui? Este sítio não é tão incrível como eu pensava. Que seca. Xelai, cala-te. Estava só a limpar. E agora? Quem é está aqui? Sou a Shelai. Tu és, quer dizer, o senhor é o Bills, o destruidor? Sou eu. Dizem que é o mais temido em todo o universo. És tão linda. Fica o tempo que te apetecer. Mas o que é que foi isto? Os gostos do Bill são surpreendentemente previsíveis. Bom, de volta ao trabalho, vamos começar o duelo. Quem se mantiver erguido até ao fim é o vencedor. Não há transformações nem ataques com projéteis, como o Kamehameha, perseguido... Será que posso só trincar qualquer coisinha antes? Eu estou esfomeado. Ai, ai. Sinceramente, Goku. O intercomunicador, o intercomunicador. Ai, onde é que eu deixei aquilo? Uma vez que todas as comidas deliciosas que o Vegeta trouxe da Terra já acabaram, nós preparámos-vos aqui umas coisinhas. Eu só não posso garantir que saibam bem. Agora ao ataque, coisas lindas. Oh, que maravilha! O que é que fizeste aqui? Até parece magia, Lemo. Eu deitei para aí uns temperos, só isso, senhor. Está aqui alguma coisa diferente? Nem consigo dizer. Eu gosto! A partir de agora, o Lemo fica ao Lemo da cozinha. Whis, já foste! Oh, não! Comecem, seus matalões! Yeah! Caralho! Mas o jogo do Vegeta deu uma reviravolta. Deve ser fruto dos seus treinos. Cheira-me que isto vai demorar. Porquê é que não papamos uma sobremesa ou uma coisa do género? Tipo o quê? Ainda sobrou muito daquele gelado delicioso que o Vegeta trouxe. Eu posso ir buscá-lo. Com todo o prazer. Eu ajudo, claro. A minha alma está parva. Gelado, gelado, gelado... Cá está! Ouve lá, Lemo! Ah, sim. A louça suja pode esperar. Vem comer um geladinho connosco. Ah, é para já. Encontrei! Encontrei! Broly! Queres um mirtilo? Isto foi muito simpático da tua parte. Poderá ter sido para alguém em especial? Come, cala-te! Whis, atende! Whis, atende! Vá lá! Porquê é que não me atendes? Muito bem. Isso é verdade. Eu não fazia ideia. Desculpa, meu querido, eu de momento só tenho dois, sabes? Só dois? Acho que chega. Obrigado. Mas tem cuidado, por favor. Mudei a sério. Pronto, está bem. Bulma! Então, conseguiste falar com eles? Pois, olha, já liguei milhares de vezes e ninguém atende. Eu vou continuar a tentar mais um pouco. Pronto, obrigado. Depois conta. O quê? Ela não consegue falar com eles? Não. Isto sem o Goku e o Vegeta vai ser difícil. Eu, depois de ter lutado com um dos Gamas, fiquei com a má impressão de que o poder que lhes foi programado é inspirado no poder dos Saiyans. Isso é realmente muito mau. Então, Yugoan, tu uma vez disseste que se ele quisesse, conseguia ser mais forte do que qualquer outro ser no planeta Terra, não foi? Nós não podemos contar com ele agora. Estou a ver, pronto. E eles também devem saber quais são as vulnerabilidades do 17 e do 18. Através dos registros do Dr. Hedo e o Bubu está no período de hibernação. Isso significa... Como é que isto foi acontecer? Eu tenho de fazer alguma coisa. Já sei. Satã! Denda! Estás a par do que se passa? Sim! Estou a assistir a tudo daqui de cima. Isto é um desastre. Mas não há nada que eu possa fazer. Eu ouvi dizer que no planeta Namek, o Todo-Poderoso libertou os poderes escondidos do Krillin e do Gohan. Sim, eu vi-o a fazer isso. Faz o mesmo comigo. Tu queres que eu faça? Sim, quero. Tu és exatamente da mesma espécie que o Todo-Poderoso, Denda. Tens de conseguir. Infelizmente... Tens de alcançar uma certa idade antes de conseguires aplicar esse poder. Como assim? Já sei! E se pedíssemos ajuda às bolas sagradas? Bolas sagradas? Dizíamos, acabem com o exército da Fita Vermelha! O teu orgulho não vai permitir, pois não? Então, e se disséssemos ao Dragão Sagrado para te libertar o poder escondido tal como o Todo-Poderoso fez? E o Dragão Sagrado pode fazer uma coisa dessas? Se eu lhe fizer um upgrade, talvez. Um upgrade? Dantes só concedíamos um desejo e agora concedemos três, não é? É uma situação tipo essa. Dá-me só um momento, por favor. No? Muito bem, acho que o upgrade do dragão sagrado está pronto. Nunca imaginei que isto fosse possível. Mas tu também já vieste para a Terra há muito tempo. E agora? Será que temos tempo para reunir todas as bolas sagradas? Olha, eu acho que a Bulma tem as 7 bolas sagradas com ela. Nestes últimos anos, a Bulma contratou trabalhadores para andarem a recolher as bolas sagradas. E para além disso, ainda concedeu alguns desejos triviais para impedir que alguém usasse as bolas para desejos maléficos. Ela não tem de andar a conceder desejos nenhuns. Lembras-te, não há muito tempo, quando o exército do Freezer roubou as bolas sagradas? Depois de o desejo ser concedido, as bolas dispersaram. Sim, estou a ver. Bom, felizmente para nós, não é? Bulma! Sim, sim! Podes falar! Alguma novidade? Não, ainda ninguém me atendeu. Bulma, tu por acaso não tens as bolas sagradas? As bolas sagradas? Tenho sim, tenho as 7. Oh, desculpa pedir-te isto agora que as tens, mas será que me as podias emprestar? Vá lá! Tu só estás a usá-las para desejos triviais de qualquer forma! Não! Os meus desejos não são triviais! Apanha! Mas eu acho que não te consigo dizer que não, Satã! Obrigado! Vou para aí agora! Espera por mim no jardim! Vem, dragão sagrado! E concede-me um desejo! Então, quais são os teus desejos? Eu vou conceder-te-os, grande... Satã? Dragão sagrado, podes libertar totalmente os meus poderes escondidos da mesma forma que o Todo-Poderoso fez no planeta Namek? Sim, claro. É esse o teu primeiro desejo? Sim, é! Bora! Como? Sinto-me com tanto poder! Dei-te um pouco mais de força. Agora, fala-me do teu segundo desejo. Não quero mais nada! Hã? Como assim? Foi só isso? Então posso ficar com os outros dois, por favor? Sim, como queiras. Não me interessa. Então, eu acho que vou pedir um rabiosco mais levantado para parecer mais nova! Esse desejo é simples. Pronto, já está. Ok, muito bem. O meu terceiro desejo é remover as rugas de uma forma muito natural. Espera aí. O que é que foi? Desejos desses são... Tem de haver algo importante. Desculpa lá se tenho desejos. Olha, eu podia alongar as pestanas um bocadinho mais. Feito. Muito bem, Satã. Até à próxima. Os teus desejos são sempre assim? O que é que tem? Nada, tu é que sabes. O que é que foi? Devíamos ter desejado que o Vegeta e o Goku viessem ter connosco. Tudo porque quiseste um rabo como a Anitta? Menos, muito menos. Como tu fosses capaz de ter esta ideia? Eu vou ver o que posso fazer em relação a isso. Então, e se o Son Goku e o Vegeta fossem os nossos próximos alvos? Vamos destruir essa leia toda antes que eles voltem com medidas de contra-ataque. De acordo com onde os é que tu foste? Guiões, a localização desses dois é estava com cólicas, então fui à casa de banho. Tu estás bem? Estás com uma cor estranha. 17, 18, não, eu estou bem. Se precisas de ir ao lavabo, diz. Sim. E se formos atrás do filho do Son Goku, o Son Gohan? Temos a informação de que ele quer ser biólogo. Mas de acordo com os nossos espiões, ele é um ser assustador que destruiu o céu quando era uma simples criança. A julgar pela quantidade de vezes que o Satã entra e sai do seu esconderijo, há a possibilidade de o Gohan ser o seu chefe sombra. Devíamos eliminá-lo agora, antes que se transforme num problema nosso mais tarde. Concordo. Mas eu só quero que o mundo saiba da existência do nosso exército quando o Cell-Max estiver pronto. Temos de evitar distrações urbanas. Isto vai ser complicado. Ele não costuma sair do seu esconderijo. Então porquê que não o pomos a lutar aqui mesmo, hein? Aqui? O Song Guan tem uma filha pequena que anda no infantário, acho eu. Que? Nós podíamos raptar a pequena e atrair o Guan para aqui sozinho. Vai ser engraçado vê-lo de perto lutar com os gamas. Estou a ver. Isso também vai acabar por levantar a moral dos nossos soldados. Eu não aprovo o rapto de uma criança, seja ela do inimigo ou de quem for. Não te metas onde não foste chamado, cientista. Coisinho! Dois de vocês vão raptar a filha do Song Gohan e tragam-na aqui imediatamente. Sim, senhor. Chris, tratas disto? Mas é claro que sim. Esperem, por favor, deixem-me ir com ele. Ei, tu não falas assim para nós, ouviste? É que eu... Eu vivo perto da casa do Song Gohan e já vi a filha dele por lá. Tu já viste a filha dele? Que estranho. Como é que tu sabes quem é a filha do Song Gohan? Porque... Ela também é neta do grande e famoso Sr. Hércules. Pois, é verdade. Mas eu é que faço as seleções. E tu, 94, ainda és muito verde nisto. Cala-te e mantém-te na vigia. Mas se ele sabe quem ela é, isso é bom para nós, não é? Deixa-no ir. Sim, senhor, é para já. Esta pode ser a oportunidade perfeita para o nosso Gohan voltar ao ativo. Estás muito caladinho. Estás nervoso. Estou sim. Como é que vai ser o rapto? Está quase na hora da miúda sair da escola. Bem, a mãe dela ou alguém a deve ir buscar. Esperamos para atacar quando elas forem embora e depois raptamos tanto a criança como a mãe. O 79 já nos contou. Estamos quase a chegar. Não sujes nada aqui. Sujar? É aquela? Sim. E não há mais crianças? Ok. A mãe dela não está, então levamos só a miúda. O quê? Uma simples criança não vai dar problemas. A tua mamã deve estar mesmo quase a chegar. Pan, querida! Desculpa ter chegado tão tarde. A tua mamã disse-me para te vir buscar. Vamos, eu levo-te a casa. Diz adeus à professora. Oh, não! Oh, está tudo bem? Eu não o conheço! Olha, é o Satã! Oh, reconheceste-me? Sim, é muito fácil! Reconheci logo o teu Ki! Estou impressionado! Oh, e este senhor já conheces, o Satã? Peço desculpa por esta confusão. Isto foi um pequeno treino. Sabe que ela é neta do abastado Sr. Hércules? Ah, eu percebo! E ainda bem! Satã, tu não podias estacionar aqui. Pois, vamos ter de ir. Mas de quem é este avião? De uns mauzões chamados Exército da Fita Vermelha. Pan, tu vais para trás. O que é que se passa? Já te explico. Eu agora vou algemar-te. Mas tu consegues tirar isto na maior. Ah, consigo, pois. Eu não tenho jeito para estas coisas! E então? Eu hoje tomei a decisão de seguir um terrível androide. Infiltrei-me numa organização maligna chamada Exército da Fita Vermelha. Lá descobri o plano deles para nos tirarem do caminho e dominarem o mundo. Infiltraste-te? Entrei às escondidas e fingi que era um deles para poder espiar. Por isso é que estás com essa roupa? Sim. Depois eles decidiram raptar-te para poderem atrair o teu pai até lá. Para o porem a lutar com todos os robôs que eles construíram. Que fixe, que fixe. Não te deixes enganar. Eles são muito perigosos. Tu tens de fingir que foste raptada e que tens medo. Mas eu protejo-te sempre, não te preocupes. Mas o papá está sempre tão ocupado. Tu achas que ele vem? Mas é claro que vem. E se não vier por causa disso, eu vou-lhe à boca. Ajudem-me. Tenho medo! Já acordaste? Foste o que a trouxeste? Fui, sim. Não quero nenhuma palavra. só para eu ter apanhado de uma criança. Percebido. Está gravado, senhor. Ótimo. Boa. Agora mostrem isso ao Son Gohan e depois trago-no cá. É para já. Ei, ei, ei, ei, ei. Estas bolachas não são para ti. Não abuses. Em 94? Sim? Vai para lá outra vez. Tu conheces a zona? É claro. É esta. Não pode ser assim. Anda por aqui. Tu conheces bem isto, não é? Ah, o que é que vai ser isto? És o Son Gohan? Sim, sou. Ah, mas que roupa é essa? Oh, é uma longa história. Ele não me reconheceu. Como é que é possível? Até a Pan percebeu logo à primeira. Oh. Se gostas da tua vida, tens de vir connosco. Eu agora estou muito ocupado. Não percebeste o que eu disse? Mas o que é isto? Por favor, vão embora. Ou eu chamo a polícia. Olha bem para aqui. Papá, estou com medo. Ajuda-me. Ah, pois é. Nós temos a tua filha. E a menos que a queiras ver magoada, tens de vir connosco agora. Vamos lá. Podes vir connosco. Vamos já. Se alguma coisa acontecer a Pan, quem vai sofrer és tu. Boa, é isso mesmo. Eu já estou a chegar. Agora é que ele vai ver quem é que manda lá em casa. Se quiser salvar a tua filha, vais ter de o destruir primeiro. Mas quem são vocês, afinal? Nem pensar. Vamos só torcer para que o Gohan recupere completamente o seu instinto lutador e consiga estar à altura disto. Então, quem és tu? Eu sou um super-herói. Hã? Nenhum robô. És um androide? Estás bem informado. Estou a ver. Mas porquê é que havias de fazer uma coisa tão cobarde como esta? O rapto não foi uma ideia minha. Eu apenas cumpri ordens para bem da justiça. Justiça? Ordens? Para destruir organizações secretas do mal como a vossa. O quê? Ah! Ah! Mas o que é que há? Isto não é nenhum truque. Ele é mesmo um alien. Eu já estava à espera disto. Ele aprende a estratégia do adversário e adapta-se constantemente durante a luta. É só isso que tu tens para me mostrar. O quê? É que se for só isso, não tens qualquer hipótese. O que é que disseste? Boa! Espetacular! Isto é que é um ciborgue de gama alta! Pai! Para já! O que é que tu estás a fazer? Não magoes a criança! Boa! Ele conseguiu recuperar! É impossível! O que é que quiseste dizer com a organização secreta do mal? Estava a falar de vocês! Não sejas ridículo! Como é que podes dizer isso depois de raptarem uma criança? Vocês é que são uma organização do mal! Estás enganado! Tem calma, Gama! Dois, entra ali e vai ajudá-lo! Ok! Tu não vais a lado nenhum! Não... Tu és o grande Kami Satã? Já te disse que não! Agora sou só o Satã! Satã? Pelos vistos, tu sobreviveste mesmo! Não me digas que não aprendeste a lição e queres levar uma abada outra vez. Só que desta vez o filme vai ser outro. Não vale fugir. Porquê é que estás aqui? Não há tempo para explicações. Tens de te concentrar. Sim. O que é que fizeste a ti próprio em tão pouco tempo? Ou será que estavas a esconder esse poder? Achas que te vou dizer? Lá estás tu, Satã. Lamento, mas esse poder ainda está longe de ser suficiente para me derrotares. O quê? Mas será que nunca te cansas? Eu sou o androide. Posso continuar a lutar até esgotar a minha energia. Quanta energia que te resta? Ainda tenho 82%. Hã? Que cena! Mas escuta bem! Mesmo tendo aumentado os poderes, não é suficiente! Claro, foi o Dr. Red que me criou! Mas que pena! Pena? Como assim? Tu não és nenhum vilão! Tu simplesmente estás a cumprir ordens! Essa é a razão pela qual eu fui criado! E se eu te dissesse que foi porque o Dr. Red recebeu informações falsas do Magenta? Isso é mentira! Ah! Não me digas que não estás desconfiado. Cala-te! Deita um pouco mais de força. Foi o dragão sagrado que me deu um pouco mais de força. Não... não pode ser. Oh, por que estão aí especados? Ataquem! Matem-no! As bolas! Comandante? Sendo assim... A correr, Xalala. Ei! Não vos vou! Pode ir, comandante. Pirralha! O que é que estás a fazer, Gama? Acabei de ter a confirmação. Vocês são os maus da fita! Já chega. Podes parar. Então, o que é que se passa? Houve um engano. Um mal-entendido de ambas as partes. Mas o que é que está a fazer? Oh, não me diga que... Digo, pois. Estou a ativar o Cellmax. Disseste que eles venceriam! Se estamos nesta situação, é só por tua causa! Os gamas estão só um pouco baralhados! Eles não estão a detectar maldade nenhuma no inimigo! Isso foi porque lhes deste aquelas estúpidas características de heróis! Esperei tanto por este dia em que finalmente te pudesse matar! Isso mesmo. Isso é um avião. Dr. Hedo. Então já se esqueceu. Eu fui modificado de forma a suportar grandes impactos, Comandante Magenta. Pois, de facto já me tinhas dito isso. Hã? Só que eu também fiz algumas modificações do género. Pode não ser uma modificação tão genial como a tua, mas é, sem dúvida, muito mais gira. Agora sim, já não há escapatória. Oi, Kichi. Eu bem disse. Se por acaso ainda tiver algumas partes humanas, o veneno do Hachimaru aniquila por completo. De um ponto de vista científico, a sua fortuna é muito vantajosa. Vou levar uma certa quantia comigo e vou fugir com os gamas. Hã? Hã? O que é que se passa, Gama 2? Parece-me que houve uma espécie de reviravolta. Chegamos! Trouxemos uma ajuda valiosa! Bem, exceto o Krillin! Essa doeu! Ficas a saber que lá na esquadra todos me chamam de sobre-humano! Olha, esta é nova! O meu irmão está a lutar também! Goten, o que é que será? Espera lá! Tu também estás aqui, Pan! Que idade tens tu agora? Tenho 3 anos. Esses aí são os novos humanos artificiais? Sim. São bem fixes? Sim. Não me digam que vocês são. É o Trunks e aquele é o Goten. Não os vejo por uns tempos e de repente já estão crescidos. Ficam pequenos durante tanto tempo e de um momento para o outro ficam todos crescidos. Está quente. Mas o que é que se passa? Vocês não estavam a lutar contra aqueles ali? Sim, já agora, onde será que estão os meus óculos? Não estou a ver nada bem. Son Gohan, tu recuperas a tua visão quando estás transformado? O que é que te aconteceu ao bocado, Satã? Tu foste incrível. Ficaste todo de cor de laranja e o teu poder aumentou a olhos vistos. E eu não vejo nada. Cor de laranja? Estou a ver. Não consegui perceber. Mas deve-me ter acontecido o mesmo que te acontece a ti. Foste incrível, Mestre Satã! Por favor, dá um nome a isso. Tal como damos à forma de super guerreiro. Um nome? Isso a mim não me importa. Mas se tiver de dar um nome, será Satã Laranja. Não posso acreditar. Cell Max? Pode ser um céu gigante. Raios! Gama 2. Vamos a isso. Nós também vamos! Não, nós também vamos, sim. Gohan, toma um feijão. Deixaste cair! Desculpa, não tenho os óculos. Já foste! Agora lutas sem o feijão! Certo! Bulma, podes tomar conta da Pan? Conta comigo! Parece divertido! Bora lá! Bora! Que remédio! Vai, força! Eu fico aqui a proteger a Bulma e a Pan. Pronto, já tens o que fazer. Acerta na cabeça! É o único ponto fraco que tem! Na cabeça! O Dr. Head já previa que isto poderia acontecer, por isso deu-lhe um ponto fraco. Um ponto fraco? Mas preparem-se bem! Assim que acertarem na cabeça, haverá uma explosão. Nem as células do Cell Max aguentarão. E vocês também não. Hã? Fica difícil acertar na cabeça. Que rapidez! Toma mais uma! Mas como é que isto é possível? Calhou bem eu estar aqui, afinal. Sim, parece que sim. Espero que haja um avião por perto, para que possamos fugir a qualquer momento. Ei, Goten, e se nós fizermos a fusão? Fusão? Eu não me lembro bem. Fusão! Isto falhou. Bom... Não importa! Super Guerreiro! Bolas! Bora lá na mesma! Alguma coisa! Oh, não, não, não, não. O impacto tem de ser mais forte. Oi! Malta gira! Ataquem-no todos ao mesmo tempo, por favor, e façam-no de longe! Acertem onde quiserem! Que plano tens? Não me digas que vais... Para! Tarde demais. Então eu vou contigo. Por favor, salva o Dr. Head, o Gama 1. O quê? Olha para o teu radar. Hã? Ele ainda está vivo. Não és assim tão cuidadoso, afinal. Assim que eu mandar o meu ataque, afastem-se o máximo possível! Mas, o que é que ele está a planear? Ele vai com tudo! O que é que eles estão a fazer? Parece que vão todos atacar de uma só vez. Eu também vou! Krillin, tem muito cuidado! Sabia que podias fazer isto. Aposto que agora consegues vencer. Aí é que te enganas. Este tamanho não me faz ficar mais forte. É só uma encenação. É verdade. Deixa-me procurar aqui. Cá está! Este era o meu feijão. Podes comê-lo tu. Vá lá, come! Hã? Mas tu não chegaste a comê-lo? Eu agradeço, Satã. Mas podes comê-lo tu. Come-o já! Mas... Estou a ter uma ideia. Boan, ouve com atenção. Tu, quando queres, consegues ser a pessoa mais forte do mundo. Acredita em ti. Liberta tudo. Mostra-nos esse teu verdadeiro poder, Gohan. E usa-o para proteger a Terra. Sim! Gavião! Ah! balas! Venham todos para aqui! Gohan! Sim? Eu vou fazer os possíveis para que ele não se levante. Assim que puderes, acerta-lhe com um Kamehameha ou algo parecido. Quando o teu poder estiver no máximo, rebenta-lhe a cabeça! Entendido. Não te contenhas. Vai com tudo. Dá o máximo que tu conseguires neste ataque. Sim. Go on. Certo. Gohan, concentra o teu ki. A verdadeira batalha começa agora. É o teu melhor? Então agora é a minha vez. Ah! Conseguiram! Conseguiram! Fujam agora! Ele vai explodir! Conseguimos fugir antes. Já não vejo aquele monstro. Espero que todos estejam bem. Parece que estão todos bem. Nós não teríamos conseguido sem a ajuda deles. Se calhar teríamos perdido, mesmo se tivéssemos a ajuda do pai e do Vegeta. Por isso é que nunca deves baixar a guarda, mesmo em tempos de paz. Tens toda a razão. Lamento. Houve uma coisa. O que foi aquele ataque? Isso foi um raio mortífero. Tu sabes fazê-lo? Sim, eu praticava às escondidas. Escutaste-o bem. Ele está morto? Sim. Logo depois de nos ter salvado. É uma pena. Que ataque foi aquele que ele fez? Ele usou toda a energia que ainda lhe restava. O poder do céu diminuiu graças a ele. Foi sem dúvida um super-herói. Vocês também foram. Muito obrigado. Foram vocês todos que salvaram o mundo. Eu é que agradeço. A culpa foi minha. Fui eu que criei o Cell Max. E foi o Gama 2 que pagou por isso. Mas o doutor também foi usado, não foi? Não, eu até que sabia a verdade. Eu queria o financiamento para as pesquisas. Não percebo como é que conseguiu sobreviver. Na verdade, fiz modificações ao meu corpo para que suportasse grandes impactos. Ao seu corpo? E isso é um bocado assustador. E fazer plásticas não é uma modificação? Foste tu que falaste, Trunks. Foi ele. Por falar nisso, não contes nada à tua mãe, Goten. Se ela sequer sonha que eu te trouxe para aqui, ela mata-me. Sim, senhora. Bem, e o Dr. Hedo? O que é que vai fazer agora? Vou-me entregar à polícia, juntamente com o Gama 1. O quê? Não. Só podes estar a brincar. Além disso, não me parece que a polícia vos vá prender. E se nós fingirmos que nada aconteceu? Podem até não ser boas pessoas, mas também não são más. Então, acha que eu e o Gama poderíamos trabalhar para a Corporação Cápsula? Estás a brincar comigo? Como é que te atreves a perguntar uma coisa dessas? Já sei! Trabalha com material cosmético? Cosmético? Chega aqui! Não! Pode esperar! Sabe manter a pele? Já vem? Oh, eu tenho grandes conhecimentos em biologia, por exemplo. Eu sou um médico licenciado. Logo, não há problema. Muito bem! As suas competências são, de facto, muito apelativas para a corporação. E o Gama daria um excelente segurança. Assim ficamos com a certeza de que não volta a cair nas mãos erradas. Não é assim, Satã? Oh, eu concordo contigo. Sempre é melhor do que usares as bolas de cristal para aquilo, não é? Para com isso! Muito bem, não. O senhor está contratado. Ah, muito obrigado, a sério. Agradeço também, Gama. Muito obrigado. Começa a próxima etapa do treino. We'll be right back. perdi! Ah, ah, sim! O Vegeta ganhou o duelo! Finalmente... consegui... derrotá-lo! Consegui! Que alívio! Acabou finalmente! Eles não batem lá muito bem da cabeça? Pois não, Broly? Não restam dúvidas. Os homens são estranhos. Oh! Precisas de alguma coisa, amiga? Oh, desculpa, fofinha. Tens alguma coisa boa para a gente papar, é? É, tinha. Mas agora já ficou frio. Fica para a próxima. Adeus! O quê? Agora fiquei curiosa.